O assunto a ser colocado aqui hoje é meio complicado. É a destinação da Terra. A destinação da Terra. O que, que nós podemos falar? Quer dizer, que se nós fôssemos profetas, seria mais fácil a gente falar sobre destinação da Terra. Mas vamos falar de coisas coerentes, sensatas e principalmente racionais. Porque para nós falarmos sobre a destinação de algo, nós temos que conhecer, primeiro de tudo, a história deste algo. Então, sabemos que nós estamos num período de provas e expiações. Estamos adentrando na questão de mais algumas décadas, ou quem sabe seja necessário mais do que algumas décadas ou até um século, estamos adentrando num período de prova, de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Mas vamos um pouco estudar a história para a gente saber se existe alguma destinação à Terra, ao nosso planeta. Porque, queira ou não queira, tudo que um dia inicia, que tem início, um dia acaba. Mas não podemos esquecer que a Terra ela foi criada por uma explosão gigantesca, tal de Big Bang, mas que existiu aí o dedo divino no início do nosso planeta. Aonde é colocado o dedo divino, a manifestação de Deus, nós não sabemos se existe fim. Porque muitos cientistas eles não conseguem concluir algo que é a seguinte pergunta: o nosso universo existiu início? Muitos dizem que não, que sempre foi assim. Dá um nó na nossa cabeça. Tem um fim o nosso universo? Diz que não, que vai ser sempre assim. Vai dar mais um nó na nossa cabeça, porque nós somos aqui terráqueos, nós temos a nossa mente um pouquinho bastante limitada, tá? E que nós não entendemos algo que não teve início e algo que não vai ter fim. Mas podemos falar da destinação, pelo menos num futuro próximo, do nosso planeta. Agora, uma destinação final é que nem foi falado primeiro, nós teríamos que ser profetas e nós, na casa espírita, não trabalhamos com profecias, nós trabalhamos com a realidade, nós trabalhamos com o discernimento e nós trabalhamos com o racional. Vamos voltar à história. Existiu lá no século, início do século 10, 11, a Idade das Trevas, um período de niilismo. Eu vou explicar para vocês o que é o niilismo. Um período niilista. Um período onde todas e quaisquer que sejam as ideias morais, os direitos éticos, tudo aquilo que era, digamos assim, de ético e de moral, caiu por terra. Os direitos morais, os direitos éticos, a ideia de moralidade, a ideia de ética humana, de ética animal, de ética, digamos assim, ambiental, caiu por terra. Foi quando aflorou aqui no planeta os espíritos extremamente grotescos que fizeram da primeira na primeira parte do século, primeira metade, né, do século do século 10 até o século 15, 16, uma verdadeira barbárie. Uma verdadeira barbárie. Aí aconteceram as cruzadas, aí aconteceram as inquisições, aconteceram períodos assim onde as maiores catástrofes humanas, o maior, digamos assim, as ideias de liberdade, as ideias, os direitos de vida do cidadão caíram por terra. Por quê? Porque existiu o niilismo. Na filosofia, a gente fala niilismo, que seria uma total derrocada, uma total derrota de todos os valores éticos e morais. Mas, em contrapartida do niilismo, existe o messianismo, que seria, digamos assim, vamos dar um exemplo, com o Renascimento. O Renascimento, ele deu início à Idade Moderna, né? Saiu da Idade Média para entrar na Idade Moderna através do Renascimento, que foi uma retomada de todas as ideias, de todos os direitos, de todos os direitos morais e éticos que podiam existir antes ainda da Idade Média. Por isso que houve um avanço tecnológico extremamente considerável na época. Existiu, digamos assim, os déspotas esclarecidos. Quem foi na escola estudou os déspotas esclarecidos, Lavoisier, Montesquieu e outros tantos, que eles foram aqueles que trouxeram, digamos assim, o planeta para um planeta de maior valor ético e moral. Bom, depois veio a segunda grande derrocada também, que foi com a Revolução Francesa, que aconteceu o quê? O início da Idade Moderna, lá em 1790. Ali também vários e vários espíritos trevosos, eles permaneceram na Terra por bastante tempo, tá? Por bastante tempo, e provocaram verdadeiros atos de terror. Hoje nós estamos passando por o quê? Nós estamos passando por uma transformação de época niilista, onde os direitos morais e direitos éticos estão totalmente afastados. Tanto que é só olhar a política nacional, a política internacional, as entidades sociais que se beneficiavam com o próprio dinheiro, em benefício próprio, com o dinheiro do governo. Quer dizer, então, o que está acontecendo agora? Nunca existiram tantas pessoas, tantos grupos, tantas ONGs, entidades não governamentais, que organizações não governamentais, que estão tentando resolver esse problema. Aonde? Nos lugares onde mais existe atrito. Estamos entrando, então, num período messiânico. Mas veja bem, messiânico não é que vai vir um Messias aqui, que nem Jesus, e vai transformar o mundo. Não. O período messiânico, ele mais ou menos, ele vem em comum acordo com o período de transformação do nosso planeta, de provas e expiações, para um período de regeneração. Através do quê? Através da eliminação das gangues terroristas, das gangues de tráfico, Se vocês vão ver nas notícias e vocês vão ver nos índices, se eliminam mais líderes do tráfico de drogas entre eles próprios do que pela polícia. Entre eles mesmos, eles estão se eliminando. É o início daquilo que nós podemos chamar de período messiânico. Por quê? Porque eles não se entendem mais. Na política vai acontecer isso. Eles vão começar a se trair um com os outros. Vocês podem acreditar nisso. Não só no Brasil. Em todos os países, inclusive na América do Norte, que é os Estados Unidos, vocês estão vendo lá que tem um louco que está governando o país. Então, existe agora um período de grandes transformações. Agora, até nós chegarmos a dizer assim, qual é que é a destinação final do planeta, eu não me atrevo a dizer, porque eu não sou um profeta. Eu sou um estudioso do Espiritismo, da história, daquilo que aconteceu, da época romana, da época dos gregos. A história nos conta aquilo que aconteceu hoje, e aquilo que acontece hoje nos conta aquilo que acontecerá futuramente. É o que podemos tratar dentro do Espiritismo. Racionalmente, dentro de uma lógica racional e coerente. Agora, nós falarmos sobre destinação da Terra, eu não saberia falar sobre isso. Destinação dos mundos, existe aqui o céu e o inferno, que vocês, se quiserem procurar, existe aqui alguma coisa sobre a destinação dos mundos. Sobre os vários céus, sobre a ideia dos cristãos, sobre a ideia, digamos, dos maometanos, né, que seriam os aqueles que seguem Maomé, a ideia dos judeus, que tem vários céus, tem várias evoluções na questão da evolução. Agora, de falar sobre destinação da Terra, é uma coisa que a gente tem que procurar realmente. Eu fico assim, meio dizendo assim, ó, bom, pode acontecer isso daqui 100 anos, pode acontecer isso daqui 200 anos, mas por causa daquilo que aconteceu 100, 200, 300 anos atrás, porque a história, ela se repete. Os erros se repetem. Agora, falar sobre destinação é uma coisa um pouquinho mais difícil. Muito obrigado.